festa em qualquer lugar. Há festa em qualquer lugar. Há festa em qualquer lugar. Gentes, os teus sabores, festa na rua e o povo a cantar. Minha Madeira e meus Açores, um brinde em cada copo de vinho. Terra tão quente do Algarve ao Minho, um foguete que vai no ar. Há sempre festa em qualquer lugar. Eu vou de cá para lá, tu vês de lá para cá, ó minha terra. Vem cá, nada dá sorte, vamos dançar sem par. Ora então, muito bom dia, 9 horas e 18 minutos e vocês estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2 e estão à escuta então de Portugal em Festa. Aí, Titi, certeza que todos vocês já conheceram a minha voz e então é o Lourenço que está a apresentar a emissão porque o Vítor está de férias para Portugal. E eu que lhe desejo umas ótimas férias e nós estamos aqui é para ajudar uns aos outros. E ora então, hoje somos o dia 2, quarta-feira, dia 2 de agosto, com muita, muita chuva e vento. Vocês tenham muito cuidado, que isto está, parece uma tempestade. E então, fiquem bem à escuta do programa e da missão que tem Portugal em Festa aqui na nossa companhia e na vossa companhia com a Rádio Arcancel 96.2.

par les groupes de Bons, Soleil du Portugal, Os Amarantinos de Olivet, Os Amigos de Portugal. Vers 20h, animation musicale par DJ Franky qui chauffera le parc de Lignerolles. À 22h, le groupe Capanegra animera la nuit pour vous faire danser jusqu'à 1h du matin. Le dimanche 17 septembre, rendez-vous à partir de 10h au parc de Lignerolles. Les émissions de Radio Arc-en-Ciel seront faites en direct du parc. Ensuite, vous pourrez découvrir l'ensemble des artistes qui ont été sélectionnés pour cette occasion. Anaïs Carreira, Nice, Portugal, France. Prince Toubin. Je te souviens quand on était gamin, partait au bled, c'était beau, c'était bien, on était tous pareils. On récolte ce qu'on cueille, on a beaucoup d'orgueil, on se retrouvera dans le cercueil, c'est là-bas qu'on va se recueillir. Merlin. Cruz. Desliza. Cláudia Caramelo. Vamos todos dançar, virem bate o pé no chão. Tradição do. Vamos todos dançar, virem bate o pé no chão. Com os braços no ar. Luís Manuel. Eu te peço, por favor, manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Clôture des festivités par les trois groupes de tambour, os bombos. Venez découvrir cette nouvelle édition de la fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel. Le samedi 16 et le dimanche 17 septembre, au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Venez en famille, entre amis, mais je veigne en tous. On compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Então vamos todos à festa e vamos com quem? Com Romana, põe as mãos no ar e vamos lá todos com pôr as mãos no ar. Põe as mãos no ar e vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Põe as mãos no ar e vamos dançar, bem agarradinhos até o sol raiar. Esta noite eu vou sair ver as moças lá da terra, seja oida ou morena, vou pedir para dançar. Tanto pode ser magrinha como alta ou pequena, portuguesa ou estrangeira, o que interessa é namorar. A malta já está no palco, vai começar a cantar. Põe as mãos no ar e vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Põe as mãos no ar e vamos dançar, bem agarradinhos até o sol raiar. Põe as mãos no ar e vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Põe as mãos no ar e vamos dançar, bem agarradinhos até o sol raiar.

Só nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar. Só nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Só nos peitos da cabritinha. Ora, então aí vimos de escutar o Kim Barreiros, a Cabritinha, e continuamos com o quem? Com Banda Lusa, se a casa cair, pois pode cair, olha que lá fora está muito, muito vento, está um dia de inverno. Agora, então, para quem está de férias, umas ótimas férias, para quem trabalha, boa coragem e bom trabalho, e quem anda nas estradas, que faça muito cuidado com este tempo, não é nada fácil. Ora, e como vocês sabem, e conhecem a minha voz, vocês estão à escuta da missão Portugal em Festa, mas é na presença de Lourenço, porque o Vítor vai passar umas fériasinhas a Portugal. Então desejo um ótimo dia e boa escuta, e se você tiver de pedir um disco ou uma música que queira ouvir, pode telefonar para aqui, para a rádio 0238 4348, 02-38-43-48-00, e eu cá estarei para lhe passar a sua música preferida. Então boa escuta e fiquem bem nas ondas da Rádio Arcanciano. Deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na Candaia. Deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na Candaia. E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na Candaia. Se lá em casa eu estou sendo mal amado, sou obrigado a buscar amor lá fora. Se a mulher que eu amo não me quer, eu vou onde tem muitas que me adoram. Ela vai ficar sozinha. Volto para casa quando amanhecer o dia. E num instante que ela me perguntar, a verdade eu vou contar. Eu dormi na frutaria. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na Candaia. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na Candaia. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na Candaia. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na Candaia. E se a casa cair. E continuamos então com Ruth Marlene, a moda do pisca-pisca. Uma presença perfeita de aromas incomparável. Sobretudo piscar de olhos, que é que eles usam?

Joana, eu fui à tropa e e continuamos então com Bombocas, Pimba das Mulheres, Verão e Dança. Solteirinhas e casadas, e 2 minutos, já passamos a nossa primeira hora da emissão que tem pelo título Portugal em Festa, e estamos à escuta de Toy. És tão sensual. Contra a tua boca num beijo ardente, e deixo-me arrastar pelo desejo de amar-te o corpo todo num só beijo, e sinto a tua mão delicada. boca, dizendo-te segredos que te deixam louca. E a minha mão pousada no teu seio, tremendo numa noite ainda a meio. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Com o pé no chão e põe os braços no ar, passou a procissão, o baile vai começar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar, até o sacristão nesta festa vai entrar. E continuamos com o nosso ruizinho do acordeão. Mete pé no chão, mete pé no chão. Até o padre ficou muito admirado ao ver-me todo arranjado, de sapatos a brilhar. Eu sou bonito porque hoje já bailarico, e em casa é que eu não fico porque gosto de bailar. E no recinto vamos levantar poeira, dançar a noite inteira até o dia clarear. Braços no ar, passou a procissão, o baile vai começar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar, até o sacristão nesta festa vai entrar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar, passou a procissão, o baile vai começar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar, até o sacristão nesta festa vai entrar. A cerveja e bom vinho, vamos todos celebrar. Que linda festa, o pito já está assado, ninguém fica parado, todos o querem provar. Eu sou bonito porque hoje já bailarico, e em casa é que eu não fico porque gosto de vos dar. Sou o Ruizinho e com o meu acordeão, atenção toda cristal até o dia clarear. Para com o pé no chão e põe os braços no ar, passou a procissão, o baile. Até o sacristão, nesta festa vai entrar. Bate com braços no ar, passou a procissão. O baile vai começar, parte com o pé no chão e põe os braços no ar até o sacristão. Nesta festa vai embora, parte com o pé no chão e põe os braços no ar, passou a procissão. O baile vai começar, parte com o pé no chão e põe os braços no ar até o sacristão. Mesmo carro, os dois passaram. 10:17 e continuamos com Mike da Gaita, Se Sabe Que Se Bom. Mais um

conservar o produto e a exportar. Dá-se o pacote para eu despachar. Dá-se o pacote para eu despachar. Dá-se o pacote para eu despachar. Coisa tão linda, é pipoca comboio. apito aos comboios lá na estação, à beira do mar, debaixo do chão. Apito aos comboios lá na estação, apito aos comboios. Apito ao comboio, ao chegar ao porto, apito ao comboio, lá vai apitar. Apito ao comboio, à beira do mar, à beira do mar, mesmo à beirinha. Apito ao comboio, no centro da linha. Apito ao comboio, logo de manhã, vai cheio de moças para a Covilhã. Apito ao comboio, logo de manhã, vai cheio de moças para a Covilhã. Apito ao comboio, lá vai apitar. Apito ao comboio, à beira do mar, à beira do mar, mesmo à beirinha. Apito ao comboio, no centro da linha. Apito ao comboio, que está de poeiro. Apito ao comboio, ao chegar à beira. Apito ao comboio, que está de poeiro. Ao chegar à beira, apito ao comboio, lá vai apitar. Apito ao comboio, à beira do mar, à beira do mar, mesmo à beirinha. Apito ao comboio, no centro da linha. Yeah.

vi no teu olhar a mágoa que ficou, Yolanda. Yolanda, não te quis magoar, mas tudo aconteceu, Yolanda. Yolanda, procura ao menos entender, tudo que fiz foi sem querer, não entendo a tua dor. Se o nosso amor já terminou, eu não consigo te esquecer, Yolanda. Yolanda, Yolanda, és tudo o que sonhei, Yolanda. Yolanda, Yolanda, és tu o meu querer. Quando ela passa,

10 horas e 55 minutos e estamos à escuta de Nelson Costa, Quero Uma Cerveja. E então e depois vamos ficar a seguir com Filipe Cerqueiro, Rabo de Saia. E a seguir a essa música ficaremos com uma página de pub e depois continuaremos com a emissão que tem pelo título Portugal em Festa e com a nossa dedicatória e muita música. Sexta-feira, fim de semana, eu só quero brincadeira. Eu vou pro baile para arranjar uma mulher para curtir e dançar se Deus quiser. E amanhã, não sei se ainda estou aqui. Quero viver a vida com muita emoção. Um bairro bom, a mesa, vinho bom. É o que se leva desta vida, meu irmão. Hoje eu só quero um rabo de saia. Quero entrar na folia. Hoje só quero um rabo de saia. Cantar, dançar e ter festa todo dia. Hoje só quero um rabo de saia. Eu quero festa, quero entrar na folia. Hoje só quero um rabo de saia. Cantar, dançar e ter festa todo dia. Sexta-feira, fim de semana, eu só quero brincadeira. Eu vou pro baile para arranjar uma mulher para curtir e dançar se Deus quiser. E amanhã, não sei se ainda estou aqui. Quero viver a vida com muita emoção. Um baile rico, boa mesa, vinho bom. É o que se leva desta vida, meu irmão. Hoje eu só quero um rabo de saia. Quero entrar na folia. Hoje só quero um rabo de saia. Cantar, dançar e ter festa todo dia. Hoje só quero um rabo de saia. Eu quero festa, quero entrar na folia. Hoje só quero um rabo de saia. Cantar, dançar e ter festa todo dia. Todo dia. Ora, vimos de ouvir Filipe Cerqueira, Rabo da Saia, e vamos passar uma página de pub e depois continuaremos com a nossa última hora da emissão Portugal em Festa e com nossos discos pedidos e ainda muita música até ao meio. Então, até já. Ora, e então, escutem bem esta pub. Le compte à rebours pour la fête des Saints Populaires de Radio Arc-en-Ciel est lancé. Samedi 1er, dimanche 2 juillet. Stop. Tout ça, ça a été annulé. On reprend tout et on recommence.

Ora, vimos de ouvir Tony Carreira e Ana Malhoa, namoro antigo, que um namoro antigo, que foi pedido da parte de Manuela de Araújo para a Rosi e todas as suas colegas de trabalho, para toda a gente que a conhece, não esquecendo os animadores e todo o auditório da rádio. Então, e vamos continuar com mais umas belas músicas. E eu venho de ter um telefonema a dizer que não soube a rádio, não sei se foi algum problema que houve, a coisa do vento ou não, mas ela está a sair bem na internet. Então, a gente só tinha pedido desculpa. E se a vez estiver a dar, vocês telefonem para aqui, para a gente saber. Então, vamos continuar com as nossas belas músicas. A Fátima cumprir a tradição. Todos os anos eu cá estou, faço questão. E os peregrinos ajoelhados a Maria, a pedir-lhe que os livre da agonia. De joelhos eu cumpri minha promessa. Não há no mundo uma terra como esta. E os pastorinhos tenho pena de deixar. Adeus, senhora, eu prometo cá voltar. Fátima, oh Fátima, quando te vejo o meu coração por ti chora. Fátima, oh Fátima, Nossa Senhora, ajuda-me nesta hora. Como é gostoso o beijinho português. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso o beijinho português. Eu fui uma desfolhada para as bandas do Ribatejo. Eu fui uma desfolhada para as bandas do Ribatejo. Quem pegasse a desgarrada teria que dar um beijo. Quem pegasse a desgarrada teria que dar um beijo. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso o beijinho português. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso o beijinho português. Na festa da despolhada arranjei um trigueirinho. Na festa da despolhada arranjei um trigueirinho. Era bom na desgarrada. Era bom na desgarrada e melhor o teu beijinho. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso o beijinho português. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso o beijinho português. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso o beijinho português. Beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso o beijinho português. Oh, malhão triste, malhão. Oh, malhão triste, malhão. Oh, lindinho, triste vida te hei de dar. Não hei de casar contigo. Não hei de casar contigo, oh lindinha, nem te hei de deixar casar. Oh malhão triste malhão, oh malhão triste malhão, és tão lindo, oh malhão triste coitado. Por causa de ti malhão, por causa de ti, malhão, oh lindinho, ando triste e apaixonado. Oh minha menina, não vale chorar. Há de ter amor e sabê-los amar. disserem é tudo invenção. Se leres nos meus olhos é teu meu coração. Acredita só em mim, o resto é ilusão. E alguém que tem inveja de não ter esta paixão. Não chores, meu amor, não chores. Eu só te quero amar, eu só te quero amar. Não chores, meu amor, não chores. Eu estarei sempre aqui para te ajudar. Não chores, meu amor, não chores. Eu só te quero amar, eu só te quero amar. Não chores, meu amor, não chores. Eu estarei sempre aqui para te ajudar. Acabemos de escutar um mix de música popular portuguesa e vamos continuar com mais uma dedicatória que temos aqui para passar, e é da parte de Manuela de Araújo, que dedica esta música à sua colega Rosi, ao seu marido, à Glória, e a todos os animadores da rádio e a todas as pessoas que eu conheço e amigas de trabalho. E então eu vou passar aqui, como de hábito, a sua música preferida e apaixonada, Tony Carreira, Reste. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer. Ora, vimos de ouvir então o Tony Carreira, Arraste, que foi pedido da parte de Manuela de Araújo para toda a sua família e para todas as pessoas que ela conhece, e não esquecendo os auditórios da Rádio Arcanciel. Ora, e continuamos então com Leandro Tu. Já sei a razão de tu estares aqui. Comigo, os homens fizeram um acordo. Estendas a mão, foge do passado que os homens fizeram. Se tornará dia e o brilho que o céu irradia. meu destino de vida é maior. Também eu vou em busca da luz. Está tudo bem, Portugal! Tudo preparado! Todos com alegria! Vamos à festa! Portugal é festa! De norte a sul do país. Portugal é festa. E os sorrisos de quem está feliz. Portugal é festa. Contagia todos num segundo. Yeah, yeah, yeah. Portugal é festa. Não há melhor festa do mundo. Portugal é festa. Portugal, estava tudo igual como eu deixei. Não quero lembrar agora, tudo foi embora, só eu fiquei. Se eu voltar a sair desta linda terra, prometo voltar. Minha terra sem igual, ó meu Portugal, para te abraçar. Campos bem floridos com os seus cigais, sempre verdejantes, com histórias tão bonitas no meu coração, mas já tão distante. A distância não tem fim e mesmo lá longe, sempre a recordar. Vejo na solidão, o meu coração pede para voltar. Descobri que eu só sou completo quando você tá aqui. E a cada ligação eu já começo a sorrir. Você se tornou a melhor parte do meu dia. você me entende. Mesmo sem falar nada, já até leu a minha mente. Sabia o que eu quero e se tornou minha confidente. E tudo fez sentido com você na minha vida. E eu não sei dizer o que aconteceu. Só sei que seu caminho apenas se cruzou com o meu. E bastou um olhar pra gente se entender. Depois do eu te amo que eu fui perceber que era só você desde o primeiro dia, trazendo o amor que faltava na minha vida. E agora a gente apenas só dá cor a esse amor que já tava escrito, só que a gente não encontrou. E eu que descobri que eu só sou completo quando você tá aqui. E a cada ligação eu já começo a sorrir. Você se tornou a melhor parte do meu dia. De te encontros. E você me entende, mesmo sem falar nada, já até leu a minha mente. Sabia o que eu quero e se tornou minha confidente. E tudo fez sentido com você na minha vida. E eu não sei dizer o que aconteceu, só sei que seu caminho apenas se cruzou com o meu. E bastou um sei que seu caminho apenas se cruzou com o meu. E bastou um olhar só pra gente se entender. E depois do eu te amo.

56 minutos e estamos à escuta dos Os da Moda. Vamos dançar o Malhão, mais uma música nova que a gente vem a descobrir. E então é com esta bela canção que eu vou acabar a emissão que tem pelo título Portugal em Festa, que este foi dedicada por Lourenço, e porque o Vítor não está cá. Então só tenho a marcar encontro para sexta-feira, se Deus quiser, com mais uma emissão minha que tem pelo título Fim de Semana à Porta. Então estarei cá sexta-feira a partir das 9 horas até ao meio-dia com vocês. Até lá desejo-vos um ótimo fim de dia de quarta-feira e façam muito cuidado que está vento de chuva. E é com isto que eu vou acabar a minha missão e vou-vos deixar na LDP Internacional. Então até sexta-feira, se Deus quiserem. Tudo bom, muitos beijinhos para vocês e abraços e muita saúde. Então, bom apetite e até sexta-feira, se Deus quiser. Consegue-se perceber pelas cores das camisolas alusivas à JMJ que muitas das pessoas que aqui